aperte o play outra vez. Falou que sei pra vocês, e o que falei foi sincero. Espero que entenda se errei no meu português. Vai vendo, esse piano me inspira, me traz a melodia todo ano que vira, me faz a cada dia um homem melhor, capaz de prosseguir sem olhar para trás. Yo, muita atenção meu rapaz, o que lhe dão de graça são apenas paz, pra cavar sua própria cova enquanto prova o veneno eficaz. E o capataz serviu lhe propondo uma vida nova. Não acredito em você, acho que nunca acreditei. Talvez me enganei alguma vez ou outra, mas depois que acordei foi fácil te esquecer. Diz aí Touché, o que vai acontecer quando a última gota cair e o copo encher? Corpos no chão, mães, nenhuma lágrima é em vão. Cada pingo é uma semente plantada no solo. Eu te consolo, então vem, me dê sua mão. Nos abraçaremos de novo, quem sabe. Sou nuvem negra, às vezes chovo pra que tudo desabe e acabe. Se é que não acabou, quem é que nunca chorou? Quem? Se respondeu que não, tenho certeza é porque nunca amou ninguém. Ainda há tempo pra nós, talvez ainda exista tempo pra nós. O tempo voa e à toa não pode ficar. Juntar os passos pro compasso poder melhorar. Nuvens de mágoas transportam águas. Estendo o lenço dos meus versos só pra enxugar. Rodrigo Touché.